peso da palavra, Senhor, sobre Israel. Estende o céu, funda a terra. Forma o Espírito em nosso ser, em Jerusalém. Fazes um copo de tremor. As nações se ajuntam, mas em ti é o nosso clamor. Ó Senhor dos exércitos, em ti encontramos a força. Em Jerusalém habita a glória, teu povo se ergue em vitória. Ó Senhor, em ti vamos confiar. Faz de nós brasas arder em cada batalha, em cada olhar. A tua presença vem nos fortalecer. Naquele dia, os chefes de Judá, como brasa ardente, vão brilhar. Olharão pra ti, a quem traspassaram, e em lágrimas o coração vai prantear. A casa de Davi, como Deus será, e a tua graça, Senhor, nos habitará. Ó Senhor dos exércitos, em ti encontramos a força. Em Jerusalém habita a glória, teu povo se ergue em vitória. Ó Senhor, em ti vamos confiar. Faz de nós brasas arder em cada batalha, em cada olhar. A tua presença vem nos fortalecer. Que cada linhagem te se abrace. Oh, que o pranto se transforme em louvor, e que em cada lágrima resplandeça o amor. Jerusalém, tua luz brilhará na presença do Senhor, sempre habitará. Oh Senhor dos exércitos, em ti encontramos a força. Em Jerusalém habita a glória, teu povo se ergue em vitória. Ó Senhor, em ti vamos confiar. Faz de nós brasas arder em cada batalha, em cada olhar. A tua presença vem nos fortalecer. Português e worship, papus de guitarra, piano, 72 BPM.